Você está ligado no ComboCast. Olá, olá, olá, galera! Estamos de volta aqui com essa bagaça. Eu sou o Cello e a DC Comics me decepciona. Está aqui comigo hoje a Camila. E aí, galera! E com o Rafael. Ah, vou perder pra Camila, foi muito boa dela. Olá, galera! Olá, galera! E é isso, hoje nós estamos aqui de volta nesse podcast que sai como Cometa Harley a cada século. Apesar que Cometa Harley é a cada 50 anos, né? Cello, né? Veja bem. Eu não sei, enfim. Então vamos começar essa bagaça. Então, galera, a DC anda meio decepcionando o povo aí no cine, né? A Warner ali, DC anda decepcionando o povo no cinema. Assim, tirando o Rafael... Cara, eu realmente gostei dos filmes, de verdade. É, então... Tá tirando, velho, que você gostou. É sério, juro por tudo. Gostei mesmo. Mas o Rafael gostou de Terminator, cara, esse novo que teve, né? Nem vi. Terminator, gostei de Jurassic Park, novo. Mas Jurassic Park eu gostei também. Tirando a parte que a mulher corre até o Marcelo, que a situação eu não gosto de nada. Não, eu sou diferentão. É, deixa eu ser diferentão. Não, você tá falando. Então, mas assim, vamos por parte. Então vamos aqui. Eu não vou dar palpite, porque o Batman vs Superman, a versão estendida, é até que legal. Ah, não tá? Vi. É melhor do que o que passou pro cinema. Mas vamos ver, Camila, o que você não gostou do filme, assim? Vamos pôr nesses pontos, assim. Vamos começar com o Batman vs Superman. Depois a gente vai pro Esquadrão Suicida sem spoiler, porque o Rafael não viu ainda. Eu achei que tinha umas coisas meio jogadas. Não explicou porra nenhuma. Muito escuro. Mas até que não tava... Eu achei Esquadrão Suicida mais escuro. Sério? Mas você acha... É só isso? Ah, e o Batman mataram, né, cara? Qual é? É, então... Assim, porque a DC tá me irritando há um tempo por causa de... Dessa obscuridade. Assim, a gente até gravou um vídeo um tempo atrás falando sobre isso. Porque a DC tem que ser tão séria no mundo de herói, tá ligado? Não é pra ela ser engraçadona. Não tô falando pra ela ser Marvel. Igual a Marvel. Mas cara, os heróis dela são mais sérios. Sim, mas assim... Ela tem que se levar mais na diversão também. Eu acho que ela se apega muito ao realismo. Entendeu? Ela quer fazer algo real de algo que não existe realidade. Bom, enfim, eu falei que não ia meter, já tô me metendo. E você, Rafael, o que você achou? Por que você gostou dos filmes? Superman vs Batman, cara, sei lá, eu gostei dos personagens. Eu não fico, tipo, cavocando o filme até o fundo, né, cara? Porra, eu gostei da história, ali tava o Batman mesmo pra mim. Mas nem tem história bem, direito, escrota, cara. Escrota mesmo, mas, porra. O que você achou do Lex Luthor criando o símbolo dos personagens? Cara, o Lex Luthor ficou meio esquisitão, isso eu confesso, mas dá pra passar em branco. Eu espero que passe em branco, passe uma borracha nesse Lex Luthor, né, na realidade. Acho que não vai passar, não. Não, cara, vai ficar. Apesar o, que... O estranho dele como Lex Luthor é, tipo, o ator que escolheu. Não que o Lex Luthor esteja, tipo, muito estranho. É, escolheram o Mark Zuckerberg, né, velho? Esquisita. Ele ficou marcado pelo Mark Zuckerberg, esse ator aí. Ele meio que é um Lex Luthor Mark Zuckerberg, sei lá. Sei lá, eu lembro dele do Zumbis lá, Zumbilândia. Também, é. Pera aí, ele é que fez o Zumbilândia, eu nem sabia, gente. Eu não sei o nome de ator. É o Eisenberg. É o menininho lá? É. Nossa, é verdade agora que vocês estão falando. E... Se tivesse chamado o cara que fez o Smallville, ficava melhor. Assim, na versão estendida, até explica porque ele tá assim. Porque ele achou uma das caixas maternas lá, e as caixas maternas fazem din-din, din-din-din, que nem ele faz lá, tá ligado? E ele ficou meio pirado com isso. Então dá até pra entender. Mas, cara, eles até que foram, tipo, bem fiéis. Que o primeiro Lex Luthor que criaram, o maluco era ruivão, tinha cabelo, tá ligado? Uhum. Então, nisso, eles foram, tipo, fiel aos primeiros quadrinhos. Eles usaram meio que, tipo, tudo que era possível usar pra criar a história, tá ligado? O Batman vs Superman foi meio que um erro da DC, né? Porque as pessoas esperavam algo com mais história, algo com mais... Eu acho... Você sabe o que matou o Batman vs Superman? Não é a falta de conexão, não é isso, mas é o roteiro, é a falta do roteiro. Eu acho que cara, faltou o roteiro. Ah, cara, sei lá, eu acho que até o Superman, ele tava muito emo pro meu gosto. Ah, vai tomar banho. Faltou uma interação, tá ligado? Não, assim, fica, tipo, não ficou legal, cara. Sei lá, o cara, porque morreu, eles falam Marta e viram amigos, tá ligado? Essa parte foi ridícula. Não tem muito sentido. Ah, eu falei Marta. Ah, meu Deus, você é meu amiguinho. Eu te amo. Sei lá, tem, né? Baixo, tanto de gente que surrou, tanto de nome que a gente já deve ter ouvido. Eu acho que esse Marta aí ficou, tipo, meio capenga mesmo. Foi uma ligação muito fraca, tá ligado? É, então. Demais. Eu não curti esse lance de Marta. Eles não têm uma ligação, tipo, fácil de... Seria ter um filme só pros dois, tipo, se conhecerem mesmo. Tipo, aquelas coisinhas picuinhas entre os dois, tá ligado? Uhum. Então, não é uma coisa fácil de... Eu acho que isso foi um erro, cara, da DC. De fazer um Batman vs Superman. De pensar muito nessa história, tipo, do que o público queria ver. E ao invés de... segurado mais, sim. É, ao invés de lançar o Liga da Justiça, entendeu? E criar, aliás, eles deviam ter primeiro criado toda uma rede, uma explicação de como aquele universo foi feito, foi mapeado. Tipo que nem, vamos fazer uma comparação. Eu não queria chegar nessa bosta de comparação, mas eu vou fazer. A Marvel. O que a Marvel fez? Ela começou o universo dela ali no Iron Man, certo? Iron Man. Que foi, aliás, na realidade foi no Hulk, mas enfim, o que a gente considera o Iron Man, certo? É... Eu perdi o foco, calma. Mas o Hulk foi depois do Marvel. Não, foi antes. Foi antes do Iron Man. Ou não, foi depois. Foi depois, foi depois. Foi depois, cara. Foi depois. Primeiro o Hulk com o Eric foi Bana foi antes. Depois isso, de foi Iron depois. Man, foi depois, o da Marvel foi depois, tem razão. É, então, começou tudo tipo no Iron Man e dali saiu pra várias histórias. Tipo, pra poder chegar no Guerra Civil, entendeu? Então, quer dizer, eles tiveram algo pra contar a história e depois chegar no Guerra Civil. O Batman vs Superman, não, ele te jogou a história, né? Não teve algo pra contar a história. Eles tentaram fazer algo pra contar a história lá no Homem de Aço, né? Mas não deu muito certo. Porque eles já queriam que o universo existisse. E não é assim. Eu acho que a pressa da DC em querer chegar na Marvel estragou o Batman vs Superman. Ah, sei lá, eu gostei do Homem de Aço. Não, o Homem de Aço é um bom filme, é legal. Porra, eu tô me sentindo esquisito, porque eu não gostei muito, não. Cara, você... Eu não costumo ser muito do contra, mas... Mano, você gostou do Superman e não gostou de Homem de Aço? Qual é, velho? Porra, mano, vocês estão me zoando, velho, não é possível. Eu sei que tá de zoeira, né? Não é possível. Não tem muito sentido isso. Ah, mano, é que eu... Tá muito chato, velho. Caralho, cara, muito bom. Bom, isso sim. A Camila assistiu Esquadrão Suicida? Assisti. Não gastem seu dinheiro no cinema, galera. O que você achou de defeito do filme? Defeito? É. Tudo. Cara, tem tanta coisa que não tem nem o que falar. Tudo defeituoso. É, tipo, como eu vou explicar? Eu achei ele muito mais escuro que o Batman vs Superman. Muito mais escuro. Meu irmão falou que ele acha que teve cena que foi clareada porque tem borrão nos cantos. Mas eu não reparei nisso porque eu mal consegui enxergar os cantos. Eu gostei dos personagens. Eu queria ter visto mais do Coringa porque eu queria ter avaliado melhor. Porque o que aparece não dá pra avaliar porque as cenas são os lixos. Mas acho que só isso, tipo, o resto não tem o que... Eu não sei se vocês escutaram, mas ele falou pior Coringa ever. É, então não dá muito pra avaliar, né? Porque ele apareceu o quê? 15 minutos de tela? Olha, não, ele apareceu até que bastante. Só que as cenas que deixaram não era muito, tipo, Coringa, por assim dizer. É que eu não posso falar que senão vai dar muito spoiler. E, tipo, não mostrou muito da atuação dele, mostrou muito pouco. É, então, enfim. O Rafael não assistiu o filme? Eu não assisti. Ele não pode opinar. Por favor, se eles forem tomando uma coquinha, se gravam aí, eu volto depois, cara. Não, eu não tô falando nada demais. Não, mas resumindo assim, o pessoal geralmente não tem gostado. E todo mundo reclama da mesma coisa. Porra, DC, por que você é tão escura? Por que você é tão... Como é que fala? Se leva tão a sério, né? Em filmes de herói. Ó, eu tenho que falar que é uma coisa que eu detestei. O quê? A sexualização da Arlequina. Sim, esse é um ponto chave, certo? Que a gente vai falar daqui a pouco. A gente tá aqui colocando os filmes em obra, né? Eu gostei porque teve referência ao quadrinho, isso eu gostei. HQ. Teve algumas cenas clássicas, assim, que você fica, oh, legal, ela apareceu com o macacão, então isso já me deixou um ponto mais positivo. Na realidade, Esquadrão Suicida ia ser um ótimo filme de ação. Ia ser um bom filme de ação. Se eles não tivessem, primeiro, contratado o Smith, tá? Porque todo filme que o Smith entra, ele vira o principal. Olha, e ele caga. Não, olha, ele tá muito bom no papel dele, falando sinceramente. Ele tá muito bom. Então, todos os personagens, tipo, eu gostei deles, de como foi a construção. Até mesmo da Arlequina, mesmo ela estando sensualizada, tipo, ela entrou bem no personagem. Tipo, ou cada eles isoladamente eu gostei. Agora, a história em si, não tem história, velho. Então, mas você sabe o que aconteceu com esse filme? Ele já tava pronto quando fizeram Batman vs Superman. Eles viram que o Batman vs Superman não deu certo, não rolou. E aí eles mandaram uma empresa chamada Trailer Maker, alguma coisa assim, que é uma empresa que faz trailer, editar o filme, reeditar o filme, tirar algumas cenas mais violentas, escurecer o filme, clarear o filme em umas partes onde estava muito escuro também, e tá o filme novo pra vocês. E fez de qualquer jeito, cortou de qualquer jeito, entendeu? Eu tenho essa sensação também, que se eles não tivessem mexido no filme, ou só deixado as cenas extras que eles gravaram depois do Batman vs Superman, eu acho que ia ser um bom filme. Sim. Então, tipo assim, cagaram no filme. O tom do filme, você não tem um tom de filme. Você tem trocentos tons de filme. Esse é o meu medo, porque eles já estão gravando Mulher Maravilha agora. Então, o meu medo é o filme da Mulher Maravilha ser assim. Assim, é o meu medo. O filme da Liga da Justiça da Mulher Maravilha ser assim. Apesar que a gente viu os trailers, me pareceu serem filmes extremamente bons. E totalmente diferente desses. Então, eu não acho que vai ser ruim. O da Mulher Maravilha, até no próprio trailer, tá mais claro, bem mais claro. Nossa, isso foi muito bom. Eu olhei os filmes, até o Liga da Justiça, ele tá mais sombrio. Mas é isso que eu sempre falei. Ele tem como deixar o filme mais sombrio sem escurecer a porra do filme. Dá pra fazer isso. E eles não estavam fazendo. E na Liga da Justiça você vê essa sombriedade do filme, mas sem aquela cor forte, escura, preta, né? Pelo menos no trailer. A gente tá num negócio de cinema e de quadrinho do Caramba 4 que quer mostrar a mulher como uma coisa forte, sem ser sensual. Ou sendo sensual, mas sem ser, tipo, digamos, vulgar, assim, né? E o que aconteceu? A Warner vai lá e faz uma coisa totalmente oposta. Ela tira um personagem que era foda, que era badass nos quadrinhos, e transforma numa personagem sexualizada. Badass, continuou badass no filme, mas sensualizado. Você, Camila, que é menina, o que você achou disso? Eu detestei. Eu sabia que ela ia estar sexualizada, mas eu não achei que ia ser no nível que foi o negócio. Uhum. Ela tá realmente como um objeto. Objeto, não tem o que falar. E você, Rafael, você acha que tem essa necessidade pra chamar atenção do jeito que eles fizeram? Você acha que o filme não ia se vender se não tivesse a Margot Robbie de bunda de fora? Tipo, o Coringa e a Arlequina, eu acho que eles já se vende sozinho. Eu também acho. A Arlequina, ela, tipo, A única pessoa que, tipo, trata ela como objeto mesmo é o Coringa. É porque o Coringa é louco e ela, tipo, é louca pelo Coringa. Uhum. Então, tipo, é essa coisa de casal. Mas ela, tipo, eu não só vi os trailers, mas, tipo, ela não é, tipo, como pode dizer, tipo, ela não se veste como, tipo, sei lá, uma piriguete, tá ligado? Acho que é uma coisa mais dela com o Coringa. Eu não sei como que tal aconteça no filme, como que ela ficou. Mas eu acredito que, tipo, a Arlequina, tipo, é mais uma foda-se. Ela é mais loucona mesmo do que qualquer outra coisa. Então, ela tá muito sexualizada no filme, cara. Sério, sério mesmo. São closes e closes na bunda. Vou te contar, né? Sai, ou como é que é? Não, ela tá sexualizada pra chamar atenção mesmo, tipo assim, das pessoas, tá ligado? Também acho. Pra chamar atenção de homens, na realidade, né? Do público e masculino. Não precisa, cara. Não precisa. A imagem Arlequina já puxa público. Só de ter uma Arlequina. Justamente, entendeu? Por isso que eu tô falando. Se eles tivessem vestido ela... Não, eu não digo com a roupa normal, mas uma roupa dela que já é sexualizada. Mas não é tanto assim. Tem aquela roupa dela do... Você tá falando do de que é animação. Sensual. Uma coisa sensual, gato. Isso. Outra coisa é o filme, através da imagem dela, querer vender o filme, entendeu? Que foi o que aconteceu. Tem que catavar aquele Batman clássico contra a mulher gato, cara, que ela usa aquele colan, tá ligado? Uhum. É sexual, mas, tipo, não é... É, porque, mano, porque não tem necessidade, sabe? Ah, você vê o trailer, puta, o close na bunda da Arlequina. Você vê, não sei o que lá, close na bunda da Arlequina. Porra, tudo close na bunda da Arlequina. A Margot Robbie nem tem uma bunda tão grande assim pra dar close na bunda dela, né? Mas você viu que ela falou que ela tava... Ela não tava se sentindo confortável com aquele shorts e ainda foi diminuído digitalmente depois. Caralho. Tipo, ela já tava mal com o negócio e ainda foram lá e diminuíram. Porra, velho. É, então, sei lá, mano... Eu nunca vou entender essa indústria do mercado. E o legal é que, tipo, quem critica outras personagens que são assim e critica aqui no cinema, olha só, porque no videogame, no cinema, sexualizou e não sei o que, não sei o que lá. Estão defendendo a Arlequina agora, cara. Estão falando, não, que é foda, que tem que ser assim mesmo. Eu nunca vou entender isso. Sério. É, então eu vi um post outro dia. É a Arlequina clássica, né, com o macacão, uhum. E a Arlequina nova. Aí tá escrito assim, como é que era? É, vocês nem me conheciam antes de eu diminuir minha roupa. Eu acho que a Warner devia parar de se meter, porque eu vi um outro negócio também, que o diretor queria fazer um monte de coisa e a Warner não deixou. Então você mesmo que me falou. Então, o problema? O problema é o seguinte, o diretor geralmente quer fazer um monte de coisa. A Warner sempre foi um estúdio que liberou o diretor fazer o que ele quisesse. Tá? Ela nunca foi chata em relação a isso. Era um dos poucos estudos que não se metiam. Mas aí o que aconteceu? Ela deixou os caras fazer o que eles quiseram no Lanterna Verde. Deu mal. Deixou que fazer o que quiser no... Sei lá, que outro filme que eles fizeram. Não sei que outro filme que eles fizeram que deu mal aí também. Eu acho que foi o Batman vs Superman, que eles deixaram o Zack Snyder fazer o que ele quisesse. Deu mal. A partir daí, a Warner começou... Os investidores, os acionistas querem dinheiro. Eles não estão pensando no público, cara. Eles estão pensando no dinheiro. Então, a partir daí, desse momento, a Warner começou a se meter. Então, quer dizer, é aquilo que eu falei mesmo. Tinha um filme montado que a Warner foi lá e desmontou. Bom, eu não gostei da magia. Acho que foi o único personagem que eu não gostei. Ninguém gostou. A atriz que faz a magia é muito estranha, cara. Não, mas não é por isso, não. Tipo, ela atuou bem, só que... Como é que é, mano? Parece personagem de filme. Ele falou que parece personagem de filme B. Aquele filme tipo, sei lá, Noites do Terror, versão 5.5, tá ligado? Então é isso aí, galera. Hoje o programa foi mais curto porque a gente é poser e não sabe o que tá falando. Mentira, a gente entende um pouco, manja um pouco. A gente meio que queria desabafar sobre... O que aconteceu com o universo da DC nesses últimos filmes que teve. Então foi algo mais curto, mas eu prometo que o próximo programa vai ser mais bonitinho, certo? É só o Rafa que gostou dos filmes. É, só o Rafael que gostou dos filmes. Mas ele não gostou de todos. Ah, não interessa. O Batman vs Superman ele não curtiu. Pra gente catar alguma coisa que a gente tem consenso e todo mundo acredita na mesma coisa, tipo... Daí eu acho que foi melhor negócio, né? Então, eu também acho, também. Pra defender um filme bom, vocês falando mal dele, fica difícil mesmo. Bom, então é isso aí, galera. Alguém quer deixar algum recado? Curte minha página lá, gente. Eu tô começando a deixar ela mais ativa. Eu tô tentando, eu juro. Você... Manfra Arts no Facebook. Você, Rafael, algum recado? Não, não tenho não, cara. Não tenho recado não. Você não tem recado? Ele é uma pessoa de poucas palavras. Rafael é um cara da sombra. Ele é o único que não tem contatos pra gente indicar. Sou o Batman. Só à noite. Só à noite. Ah, eu tenho... Nossa, Mário. Eu tenho um Instagram também, gente. Ah. Esse foi meu irmão, fazendo a participação dele no nosso podcast. Obrigado, Mário. Ele mandou um oi. Não, mas é verdade, ele ajudou, ele deu uns comentários. É, eu só ouvindo das minhas babaquices aqui falando, né, porque... Mas enfim, meu Instagram é @cb.com. M.S. Mudei, gente. Ok, está aqui na descrição. Se você está ouvindo a gente pelos podcasters aí da vida, dos programinhas que dá pra ouvir podcast, entra no nosso blog lá. É Blogspot, a gente sabe que é coisa feia de se falar. Blogspot, ninguém usa Blogspot hoje em dia. Mas você... eu tenho isso há muito tempo e é o que tem pra hoje. Se vocês querem que a gente mude. Seria se usasse o Flog. Mas cara, falando em flogão, outro flogão. Dia, meu amigo. Ó, oh, mas se o pessoal... Achou o flogão do povo. Mas se o pessoal quer que a gente mude... Ele começou a mandar pra todo mundo, gente. Nossa, meu, que coisa absurda. O foda é que a galera escrevia tudo, não sei o que lá, meus amigão, não sei o que, tipo aquelas linguagens mó feionas, usava e hoje em dia eu não falo com ninguém. Então, galera, a internet me perdoa mesmo. Se vocês quiserem que a gente mude de página e tal, então compartilha esse vídeo aqui. Esse vídeo não, compartilha esse podcast. Nos dê visualização. Mande pra, sei lá, pra alguém que possa nos patrocinar e etc. E não esqueça que a gente entra uma vez por mês na sua casa durante 20 minutos. Ou no seu carro. Aumentar isso daí, galera. Enfim. Não os 20 minutos. A gente vai tentar fazer isso mais de uma vez por mês, mas parece que a gente precisa de mais visualização, certo? Então não esqueçam de compartilhar. De novo, tô falando, compartilhe. Então é isso aí, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por vocês que participaram aqui comigo hoje. Ah, de nada, minha presença aqui é... Nessa mesa triangular. E é isso aí, galera. Falou, tchau, fomos. Falou. Beijos. Com um pequeno delay, viu, Rafa? Bate beijos. Bate beijos. Quero mandar um bate beijo pra minha mãe e pro meu pai. Cara, eu não consigo achar esse maldito bate beijo, velho. Se eu te comprar um lanche na faculdade, eu conto como patrocínio também, cara? Conta. Vai ajudar bastante. Você me comprar um pastelão, cara. Você me comprar um churro, já tava.